No cerco da dor, em meio à aflição, Jerusalém chora, clama em oração. Zedequias foge na noite sem fim, mas tu, ó Senhor, és luz para mim. Em teus braços, Senhor, me esconde. A esperança se vai, porém a tua voz é meu guia, meu pai. Ebed-Meleque, no temor confia, teu plano é perfeito, traz doce alegria. Meus olhos.